Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos, reunidos em torno dessa valiosa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos, aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sempre à luz da doutrina dos Espíritos. Codificada por Allan Kardec. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, você que nos acompanha, sabe que nós estamos aqui representando a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, a USE hoje que mantém, né, essa atividade, a União Rádio Web. Você que não conhece, nós estamos transmitindo esse programa hoje diretamente para o YouTube, pelo YouTube e pelo Facebook. Mas você também pode acompanhar depois esse programa, todas as edições anteriores, pelo aplicativo da União Rádio Web. Então você pode baixar o aplicativo lá pela sua loja, no seu celular, seja Android ou seja iPhone, você vai lá, baixa, pesquise por União Rádio Web. Ali você vai ter 24 horas de programação espírita, com palestras, com poesias, poemas, entrevistas, 24 horas por dia, canções espíritas, músicas clássicas, enfim. E, além disso, lá ainda no aplicativo você consegue pesquisar pelos programas Visão Espírita anteriores. Assim como num podcast, você tem ali como se fosse uma Netflix com as edições do programa Visão Espírita. Você escolhe lá o ano, escolhe o mês e você tem todas as edições. A vantagem, né, de você poder assistir também o áudio pelo aplicativo é que você pode fazer outras coisas, como a gente faz quando ouve um podcast, uma outra atividade, você está trabalhando com seu fone de ouvido enquanto você vai ouvindo os ensinamentos dos espíritos através dos companheiros, né, dos convidados, dos comentaristas que nos auxiliam no programa Visão Espírita. Lembrando que esse programa está no ar desde o ano de 1999, é um programa que foi criado pela USE de Santa Bárbara do Oeste, durante muitos anos mantido lá pela Rádio Brasil. No ano de 2014 foi criada a edição de Piracicaba do programa Visão Espírita. Desde 2014, eu estou aqui fazendo a apresentação do programa. Já passamos aqui em Piracicaba pela Rádio Difusora, pela Educadora, e agora estamos exclusivamente transmitindo pela União Rádio Web, né, com 24 horas, como eu disse, de programação espírita de qualidade. Você que está nos ouvindo, então, pelo YouTube, lembre-se, clique no botão inscrever-se ali e marque o sininho para você receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai receber um aviso ali no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. E se você está no Facebook, também compartilhe esse vídeo, deixe lá o seu joinha. Lembrando que estamos aqui ao vivo e durante o programa, você pode, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, enviar o seu comentário, fazer a sua pergunta e durante o programa nós vamos responder, né, na medida das nossas limitações também. Nós temos hoje uma grande alegria de receber esses dois amigos que estão sempre conosco aqui. Um deles é o nosso amigo Francisco Mourão. Eu quero saudá-lo primeiro. Boa noite, meu amigo Francisco. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, que vai estar conosco. Em especial, boa noite a todos que estão também nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. Que Nosso Senhor Jesus continue a nos inspirar, que nós possamos sentir a sua inspiração e possamos desfrutar, né, nesses momentos de reflexão, de aprendizado sobre o Evangelho do nosso Mestre. Obrigado. Muito bem. E é com a mesma alegria e com gratidão pela solicitude em atender sempre o nosso convite com tanta abnegação que nós saudamos a nossa querida companheira Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. E a todos os internautas que estão conosco, para que possamos, nessa noite, realizar essa tarefa tão gostosa de aprendizagem e que possamos contar com as vibrações de cada um, para que possamos, de fato, dar conta da missão desta noite. Obrigada pelo carinho, pela presença de todos. Muito bem, nós é que somos gratos, sempre gratos, né, pela valiosa contribuição que vocês nos oferecem. Eu quero aproveitar também para agradecer esses amigos que nos acompanham, né? Lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, como eu disse, desde o ano de 2014, né, preparando esse conteúdo, sempre com muito cuidado, sempre antecipando, estudando um pouco, para que nós possamos juntos, né, compartilhar e aprendermos juntos. Então, vocês que aí do outro lado nos acompanham, a quem nós somos gratos, primeiramente, pela generosidade de nos acompanhar, de nos oferecer também essa oportunidade de trabalho. Muito bem, nós selecionamos um tema hoje muito interessante, muito prático, muito relacionado ao nosso cotidiano. Nós que conhecemos as nossas limitações, as nossas fragilidades e dificuldades, nós que estudamos um pouco o Evangelho, que temos alguns modelos, que olhamos para algumas pessoas, muitas vezes diante de alguma dificuldade, a nossa reação não é aquela que nós desejamos. E a gente fala, poxa vida, por que que eu faço aquilo que eu não queria fazer? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo ser a paz que eu queria ser no caminho do meu companheiro? E a gente hoje vai falar um pouco sobre isso para a gente tentar entender quais são as crenças, né? Os fatores que nos limitam, que nos impedem de nos transformarmos naquilo que nós desejamos realmente ser. E para dar introdução a esse tema, nós selecionamos um texto, vou chamar aqui o amigo Francisco, a Maria Antônia, todos os nossos companheiros ouvintes, para acompanhar a leitura conosco. Esse texto é do Espírito Emmanuel e foi extraído da obra Rumo Certo, pela psicografia do saudoso médium mineiro Chico Xavier. Então vamos a ele. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas, sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece, Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo, quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim, que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem. Mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando a alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, a maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes. Mas preferem a fuga da obrigação, sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal. Quando o bem, francamente, lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles, sob a imaginária incapacidade de procurá-los. À vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé. Mãos à obra. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Muito bem, queridos irmãos, é mergulhado nessa atmosfera de espiritualidade, de paz, depois desse lindo texto de Emmanuel, que eu tenho a honra de passar a palavra para as primeiras impressões, né, sobre esse texto ao nosso amigo Francisco Mourão, aqui por ordem alfabética. Francisco. Pois é, Wilson, Maria Antônia e todos que estão conosco, né? Essas questões todas da decisão, da vontade, do pensamento, talvez seja uma das poucas coisas, para não dizer a única, na qual nós não temos nenhum constrangimento sobre nós. As pessoas, né, ou as circunstâncias podem, de alguma maneira, nos frear, nos conter em tantas questões da vida, né? Inclusive na nossa, vamos dizer assim, liberdade física e tudo mais, mas na questão, deixa eu ver o número da questão aqui, questão 833 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, existiria para o homem, né, alguma coisa que escape a todo constrangimento e, dele, e ele possa gozar de absoluta liberdade? E o Espírito Verdade diz, olha, no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade, porque não há como pôr nenhuma presa no pensamento. Né? E o pensamento é a origem de todas essas questões. O pensamento, na verdade, reflete a natureza de nós, espíritos. O pensamento leva, logicamente, a termos desejos, que é o sinônimo da vontade, que é o que nós estamos descrevendo hoje. E essa vontade é o princípio para que tomemos ou não tomemos uma decisão ativa. Porque o fato de não agir também é uma decisão tomada, né? Mas as decisões que nós tomamos na vida, no sentido de nos movermos, é o que nos deixa em paz. É um dos fatores que nos levam à paz. Quando realmente sentimos, pensamos, sentimos e tomamos uma decisão de agir, é porque a nossa consciência, de alguma maneira, já nos auxiliou nesse desejo, na avaliação desse desejo, né, nos riscos e nos benefícios, né, em todas as necessidades e eventuais consequências, e é por isso que nos leva à paz. Me lembra muito um decálogo que o Papa João XXIII escreveu sobre a paz, e foi considerado, acho que, o Papa da Paz, um Papa bastante alegre, bastante extrovertido, e entre assim, as dicas, né, que o Papa fala nesse decálogo é, olha, no dia de hoje, eu vou me livrar da indecisão. Se a gente pensar nisso, né, de que a gente tem que realmente agir, tomando uma decisão em relação a todas essas questões da vida, é algo que o nosso Pai nos concede essa liberdade de agir. E mesmo que essa decisão não seja mais feliz, aparentemente ela não pode ser feliz, mas ela nos dá também benefícios, porque ela nos leva a uma reflexão e um aprendizado. Então, como uma reflexão inicial, Wilson, Maria Antônia, seria isso que eu queria comentar sobre o texto, sobre essa importância que nós temos diante das opções que nos são oferecidas todos os dias. Que nós, espíritas cristãos, né, nós entendemos da responsabilidade que carregamos, que não cabe a nós lastimarmos ou nos sentirmos incapazes de tomar uma decisão. Todos nós estamos, como a gente fala na linguagem mais vulgar, no mesmo barco, no mesmo nível, nas mesmas condições. Cabe a nós, em primeiro lugar, nos amarmos, nos tolerarmos, compreendermos um pouco sobre as nossas imperfeições, mas utilizarmos a nossa inteligência diante dos fatos e assim, se essa situação está diante de mim, é porque Deus está comigo, Deus, de alguma maneira, articulou para que essa situação estivesse aqui e exige de mim um exercício da minha inteligência, um exercício do meu livre-arbítrio e que eu possa tomar a melhor decisão. Seria mais ou menos por aí. Seu microfone, Wilson. A gente vai fazer em breve, né, uma abordagem um pouco mais cirúrgica, né, sobre o que o Francisco falou, entre desejo e vontade. A gente vai perceber que há uma diferença grande, né, apesar de no dicionário uma dos sinônimos possa ser desejo e vontade, mas a vontade que nos referimos aqui é a vontade que é a força, né, o estímulo que nos move, não o desejo de algo que não temos, né. Mas eu queria passar para Maria Antônia, e porque Emmanuel, ele começa o texto dele falando sobre isso, falando que incerteza não é um assunto de pouca monta. Está dizendo assim, olha, incerteza é uma coisa que você deve dar atenção, dar importância para isso. E lá no final ele fala sobre a fé. Então, o que dá para entender com isso é que a gente acaba ficando numa zona de conforto maior, né, e adotamos uma posição de incerteza diante das coisas, e isso tem a ver com a fé. E vai ser tema, a gente vai discutir também. E a fé que eu falo não é a fé que muitas vezes é interpretada como crença, né? Como eu acredito. Ah, você tem fé? Sim, eu acredito em Deus. Não acreditar tem a ver com crença. Mas a fé que o Espiritismo aborda, né? Explica, que Kardec fala que a fé é uma espécie de confiança. Né? Então você é uma espécie de certeza de que as coisas estão ocorrendo de acordo como deveriam. E essa confiança faz aquele que realmente tem esta fé a ter certeza também nos seus posicionamentos. Então, a gente pode entender, então, que essa incerteza, esse ficar no lugar comum, tem a ver com a nossa fé meia boca, não tem, Maria Antônia? Uma fé que não está totalmente desenvolvida. Esse aspecto é muito importante. Acho que o Francisco, ele foi muito feliz na maneira como ele expôs essa questão, até bastante paciente, bastante sensível às nossas dificuldades de tomada de decisões, de fazer escolhas e de acionar nossa vontade. Mas é muito interessante, por que será que nós temos uma fé meia boca? Né? Enquanto você falava isso, eu fiquei pensando na forma como nós somos criados dentro das questões religiosas, porque essa questão de nós termos uma fé meia boca tem muito a ver com a maneira como nós vivenciamos essa relação com Deus. E quem é que nos ensina o caminho de nos relacionarmos com Deus? Infelizmente, nós precisamos do caminho das religiões, né? E aí, quando nós conversamos, nós vamos percebendo que cada religião tem uma interpretação em relação à questão da fé, né? E aí, quando nós vamos para a doutrina espírita, nós vamos entender que a fé, ela não é um processo como nós aprendemos na Igreja Católica, como é preconizado nas religiões, de um modo geral, que são intituladas cristãs e que pautam seus ensinamentos na Bíblia, né, de um modo geral. Por quê? Porque há uma relação de Deus nessas óticas, né, dessas outras religiões, muito centrado em que Deus, ele é uma força superior, uma força criadora, mas é uma força que também une, um sentimento que gera medo nas pessoas, né, em relação à presença divina na vida das pessoas. E com isso, nós trazemos essa raiz, nós trazemos o nosso inconsciente, essa visão de Deus. Então, nós acabamos nos distanciando de Deus, por um processo muito demorado na nossa educação, que muitas vezes não foi só nessa encarnação, já vem de encarnações anteriores. Essa concepção meio que estranha, de temor a Deus. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que nos leva a ter essa insegurança, essa falta de fé para realmente tomarmos as decisões que necessitamos, até mesmo desenvolver nossa vontade, está relacionada com a nossa vivência terrena. E quanto mais a nossa vivência terrena está muito presa às necessidades materiais, né? Nós não nos educamos desde pequenos a valorizar a espiritualidade, a valorizar essa relação com Deus, mas sim valorizar as nossas necessidades de ordem material. Nós passamos a viver a vida em função de atender essas necessidades materiais. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ser sacudido por uma compreensão diferente, como a que o Espiritismo nos traz, sobre Deus, de que Deus não é um personagem, de que Deus não é um ser que vai nos punir. E quando nós vamos entender com a ótica espírita os ensinamentos de Jesus, extremamente atualizado, né, com os ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos perceber que a fé, ela depende também da compreensão do sentido da vida e da compreensão de que realmente Deus representa em nossas vidas. Então, para que tenhamos essa confiança que você está colocando, Wilson, é preciso nós entendermos o que Deus é para nós, dentro de cada um de nós, em primeiro lugar, para depois a gente poder nos entendermos a nós mesmos. Porque como é que nós vamos nos entender, nos amar, amar ao próximo, se nós nem sequer entendemos a nossa relação com quem nos criou? E aí falta-nos a fé. Eu vejo que esses dois aspectos, que são os aspectos culturais, religiosos, que nós herdamos já desde as encarnações passadas, não só nessa vida, né? E mais essa questão do apego, essa questão da falta de oportunidade de amadurecer em nós desde cedo a importância da espiritualidade, nos afeta grandemente na nossa relação com Deus. E aí a nossa fé fica muito enfraquecida. Então, daí nós precisamos acionar a nossa vontade. E aí, para que nós vamos usar a vontade? Então, eu vejo muito essa mensagem do Emmanuel, pontuando o papel da vontade como um elemento propulsor dessa fé de que você está colocando. E como que essa fé ela vai ser ativada? Através da compreensão, através do estudo, do sentido da vida e todas as nossas experiências. Maria Antônia, interessante a sua pontuação e assim, é bem ampla, tá? Então, sempre que vocês fazem um comentário, eu procuro extrair uma parte disso para a gente ir tratando em blocos, né? Fica mais assim, acessível para a gente pegar de bloco em bloco. Você falou uma coisa muito interessante, Maria Antônia, que é a questão da relação do homem com a religião. Então, olha, muito importante pontuar isso. Então, olha, vamos colocar, vamos sublimar isso daí, né? Então, a dificuldade que nós temos de exercer uma fé, uma confiança de fato nas coisas, é por não conhecermos Deus. E enquanto você falava, eu me lembrava até de uma piada que certa vez me contaram, né? Que um certo religioso foi visitar uma pessoa que estava à beira da morte, desencarnando, né? E perguntou para ele assim: você nega completamente o diabo, né? E aceita somente Jesus? Ele ficava em silêncio. E perguntou várias vezes para ele não respondia, ficava em silêncio. Aí aquele religioso perdeu a paciência e falou: mas vem cá, você não vai aceitar Jesus e negar o diabo? Ele respondeu: olha, na situação em que eu estou, é melhor eu não fazer inimizade com ninguém. Exatamente isso, né? Então, é a insegurança que ele tinha da condição dele diante daquele Deus que ele acreditava, que era um Deus vingativo, de repente. Então, é a relação de temor e não amor. É a relação que você não compreende e você teme. Mas, quando você olha para si mesmo, você não se reconhece um anjo de candura merecedor do paraíso. Isso te coloca numa situação em que a tua fé também vacila. É claro, se você entende que realmente Deus é aquele Deus que vai te julgar depois que você morrer, por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer, você próprio olha para você e fala: mas nem eu não passava na prova nem se eu mesmo me julgasse. Imagina Deus diante daquilo que eu tenho que ser. Então, essa insegurança realmente nessa relação que você apontou faz a pessoa olhar para si mesma e não ter segurança, né? Não agir, não decidir com segurança. E muito bem colocado esse ponto. Eu vou passar para o Francisco comentar. Francisco, uma outra coisa que a Maria Antônia também fez um apontamento importante, que é o desconhecimento de si próprio. Por quê? Tudo que eu estou pegando aqui, eu estou tirando do texto. Emmanuel vai falar lá também que você faz prece, pede para fazer um trabalho, pede para ajudar, pede para ser útil. E quando Deus, por conta dos seus intermediários, faz chegar até você um determinado serviço, você não se sente capaz de realizar aquele serviço. Você não se sente em condições de realizar, você tem medo de não realizar. Mas por que isso acontece? Talvez pelo desconhecimento de si mesmo. E podemos entender dessa forma, Francisco? É, a pessoa vacila, né? Nós vacilamos de uma maneira geral, não é isso? Olha... Só para complementar a pergunta para você. Uma vez, conheci uma pessoa que recebeu um convite para poder trabalhar num trabalho mediúnico, né, de uma certa casa espírita, e ela negou, porque ela falou: ah, eu não tenho estatura moral para isso. Então, é só para você ter uma ideia, ela não se acreditava, mas ela recebeu o convite, outras pessoas a avaliaram, mas ela não aceitou o convite porque ela não se achava moralmente em condições. Agora, sim, Francisco Mourão. Essa questão primeiro, né, de nós com Deus, só complementando, né, a doutrina espírita é consoladora porque nos convida a desenvolver em nós o que Kardec diz, fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É uma fé que tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Esse é o princípio de tudo. E se nós entendemos que, em primeiro lugar, não temos a mínima condição de compreender Deus pela nossa condição, nós já sabemos que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente generoso, não há como, dentro desse processo de fé raciocinada, nós aceitarmos uma punição a nós, feitas por Deus, que já sabe que somos imperfeitos. Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido Deus nos criar do jeito que nos criou, isso dentro de um processo racional. Nós já sabemos que somos imperfeitos, isso aí independe de religião, todos nós já reconhecemos isso. Que somos espíritos imperfeitos numa marcha de aprendizado, numa marcha de crescimento, como podemos conceber um Deus poderoso, infinitamente poderoso, muito além da nossa compreensão, muito além dos padrões que nós possamos entender de justiça, de bondade, de amor. Como é que a gente pode conceber, com todo respeito, um absurdo desse, de que Deus vai nos punir? Como é que podemos fazer isso? Então, a doutrina espírita nos auxilia a desenvolver em nós esse uso do nosso raciocínio, que é um atributo que Deus nos deu. Deus nos deu isso e nos solicita que a gente auxilie. E na medida em que a gente vai usando esse atributo da inteligência, né, da vontade, do desejo, como a gente está comentando aqui, a gente também tem que olhar para nós mesmos, para dentro de nós. Nós estamos entendendo primeiro a nossa relação com Deus, como é que nós somos criados, e agora, como é que nós estamos entendendo a nós? Como é que Deus estaria olhando para nós? Como é que Deus estaria esperando de nós uma tarefa? Se essa tarefa, então, está diante de nós, repetidas vezes, como está no texto, Emmanuel diz, ó, repetidamente você assiste uma palestra, repetidamente você é convidado a fazer um trabalho. O que significa isso? Como a Maria Antônia falou, tem que ter um sentido lógico, racional. É Deus, pelos seus prepostos, articulando toda uma situação, nos convidando a nos mover em progresso, em trabalho, em aprendizado. Então, mais uma vez, nós estamos sendo mais exigentes conosco do que? Do que Deus. Porque Deus confia em nós. Que coisa mais incrível, meus queridos Wilson, Maria Antônia e todos que estão conosco, do que o título de confiança, a procuração de confiança que Deus dá a nós, quando dá a nós confiar a nós, os filhos dele? Nós, pais terrenos, quando que a gente ia ter uma confiança de entregar num outro um filho nosso? Nunca. Nunca, a gente não ia confiar. Pois o nosso pai confia a nós, filhos dele. Olha só o título. Estou dando só um exemplo. Porque os nossos filhos terrenos são nossos irmãos. São filhos de Deus. E o pai é tão bom que ele confia na nossa mão. Na nossa mão, os filhos dele. Assim como ele confia tantas outras obras que ele espera de nós. Então, cadê a nossa fé? Nossa fé é essa que a Maria Antônia estava falando. Cadê a nossa confiança? Cadê o nosso valor interno? Que é o que você estava perguntando, Wilson. Como é que nós aferimos a nossa autoconfiança, a nossa dignidade, nosso valor? Porque se Deus confia em nós, por que nós vamos desconfiar de nós? Por que nós vamos duvidar de nós? Por que nós vamos fraquejar? É assim que vamos desenvolvendo a fé da entrega. É uma outra fé. Não é simplesmente acreditar porque está escrito, porque falaram. Não. É uma entrega, uma confiança em função dos fatos da nossa vida. Em função de tudo que ocorre na nossa vida no dia a dia. Nós precisamos aprender que há momentos em que precisamos, sim, decidir, como está aqui no texto de hoje. Tomar decisões, agir. Pode estar com medo? Tudo bem. O medo faz parte. Pode vacilar um pouco? Vacila, mas vai em frente. Lembremos dos apóstolos que estavam com o mestre na barca. Jesus dormindo. Aquela tempestade toda. Eles vacilaram. Aí tem que acordar Jesus, tal. Aí Jesus vem e fala, mas que pouca fé, hein? Como vocês têm pouca fé? Como vocês não confiam? Então, é o que Jesus, né, que é o preposto de Deus, que é o enviado de Deus, nos convida a refletir na nossa consciência todos os dias. Que fé você tem? O quanto você confia nas situações da vida para você seguir à frente e tentar, através das suas decisões, através das suas ações? Era mais ou menos isso, Wilson, que eu queria refletir. Tem muito mais para falar, mas deixa eu dar uma pausa aí para você continuar. Sim, sem dúvida alguma. Um conhecido espírita, muito respeitado, de renome, um grande palestrante, comentava que ele, certa vez, precisou mudar o trabalho dele e ele foi para Campinas. E ele ali procurou uma casa espírita em que ele pudesse trabalhar. E localmente ele já era uma pessoa que tinha bastante renome, ele era muito respeitado, um ótimo palestrante, muito querido. Ele se apresentou a essa outra casa para o trabalho e, como não o conhecessem, aceitaram-no para o trabalho, mas pediram, olha, você comece a trabalhar aqui conosco, servindo água, né, para as pessoas que saem daqui, né, elas recebem o passe e depois você serve a água fluidificada para eles. E é curioso, né, veja, alguém poderia pensar, ah, mas ele já era um palestrante, como ele vai aceitar o trabalho de entregar água, que é um trabalho, aparentemente, talvez, de menos repercussão, né? Um trabalho que talvez não seja tão visto quanto o de um palestrante, mas isso não o incomodou, é um trabalho, né? E ele aceitou esse trabalho de coração, realizou esse trabalho durante algum tempo, pouco tempo depois ele já também estava fazendo palestras na casa. Eu só estou lembrando isso porque quando a gente fala em trabalho, a gente fala dentro de uma casa espírita, por exemplo, a gente começa a frequentar uma casa espírita, olha para o orador, né, para o expositor, e fica admirado, fala, nossa, eu também quero fazer palestra. Mas talvez você possa fazer outros trabalhos primeiramente ali dentro, na medida que os convites, como o Francisco falou, né? Francisco falou, os convites vêm chegando, isto é, há uma movimentação no plano espiritual para te receber naquele momento com o que você pode oferecer naquele exato momento. Cada ferramenta tem uma função específica para um trabalho específico. Então, naquele instante, de repente, você seja a pessoa só que vai abrir a porta, né? Ou só que vai dar boa noite para as pessoas só, né? Quer dizer, vai ser a pessoa que vai receber o visitante com uma boa noite, com aquele sorriso, com aquele abraço, né, no olhar, nem um abraço físico, aquele abraço no olhar. Então, talvez isso seja a maior tarefa que você pode realizar ali, e a tarefa mais importante. Então, é esse entendimento que, no exato local onde você se encontra, onde eu me encontro, onde o Francisco, a Maria Antônia, vocês que nos ouvem, no exato local onde você está hoje, você tem muitas oportunidades de trabalhar e de servir a Deus e aos seus irmãos. Se você se coloca à disposição disso, o trabalho aparece, né? E aí eu me lembro de uma palestra que o Francisco fez lá na União, ele falou sobre os trabalhadores da última hora, e ele pontuou exatamente isso. Os trabalhadores que estavam ali na praça, eles saíram de suas casas e se colocaram à disposição, né? O mestre da vinha, né, quando foi contratá-los, encontrou-os ali disponíveis para o trabalho. Então, quando a gente entende isso, fala, olha, senhor, eu realmente não sei o que eu posso fazer, não, mas eu deixo na mão do senhor aí. O que o senhor achar que dá para mim fazer, estou aqui disponível, vamos trabalhar. E espera. Né? E esse convite virá, eu tenho certeza disso. Mas, Francisco, Maria Antônia, né? O Francisco acabou de comentar agora. Maria Antônia, a definição no dicionário que eu queria trazer para você sobre vontade é a seguinte: é a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. O arbítrio, então. E também é definido como uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo. Então, ânimo vem de ânima, vem de alma, né? É a força, é o fôlego. Determinação, firmeza. Então, veja, aqui há uma separação. Então, não é o desejo, mas é a força que lhe impulsiona a fim de que você realize o seu desejo. Então, o desejo existe, ele é separado. Então, a vontade é o que te impulsiona a realizar o seu desejo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero perder peso. Isso é um desejo. Perder peso é um desejo. Eu quero perder peso. Eu quero porque preciso, porque, enfim, as razões não vêm ao caso. Eu desejo perder peso. Agora, a vontade é o que vai me fazer levantar às 5:30 da manhã para caminhar antes do sol nascer. Quando não, o desejo continua. Eu continuo querendo perder peso todos os dias. Mas falta a vontade, no caso, a boa vontade, para me impulsionar a realizar o que precisa ser realizado para alcançar esse desejo. Então, veja que o desejo é, muitas vezes, esperar que algo venha até nós. Né? E a vontade é algo que te impulsiona para até a realização daquilo ali. Baseado nesse entendimento, eu queria que você nos ajudasse a entender, então, vontade, que eu acabei de definir, boa vontade e má vontade. Porque se existe boa vontade, também existe má vontade. Correto, Maria Antônia? Sim, e os dois ainda, né? Quando a gente fala em desejo, acho que é muito importante isso, porque o desejo, ele está, assim, essa força que nos leva a... O que é o desejo? É a gente buscar satisfazer alguma necessidade, sejam elas psíquicas, físicas, não é? Espirituais. Nós temos necessidades e muitas vezes essa necessidade nos provoca essa inquietação e nós, então, manifestamos o desejo de. Porém, para que, de fato, a gente possa alcançar o desejo de maneira satisfatória, nós temos que ter boa vontade. Como você citou o exemplo do perder peso. Uma pessoa pode ter o desejo de perder peso, e aí ela se planeja, ela faz todo o busca uma nutricionista, faz exercício, faz caminhada, e mesmo que seja lentamente, ela persiste. Então, ela mantém o seu esforço para realizar esse desejo. Isso é a vontade que se está ali presente. E quando que ela é uma boa vontade? É quando a gente foca nos objetivos que nós queremos alcançar. E esse objetivo, principalmente, ele está voltado para o bem. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da boa vontade. Enquanto a má vontade é ausência, teoricamente, não é ausência da vontade, né? Mas uma pessoa pode ter vontade e a gente fala que ela está fazendo com má vontade. Quem faz com má vontade, na verdade, não tem vontade. Não, eu vejo mais como uma ausência da vontade, porque nós interpretamos a má vontade como aquilo que o indivíduo... Sabe quando a gente pede assim para um filho fazer alguma coisa para a gente, fala assim, fulano, faz para mim. E fulano não faz, vai encostando o corpo. Põe o lixo para fora. Fazer, né? Põe o lixo lá fora, me ajuda a fazer tal coisa, e essa ajuda não chega. Lava os pratos, lava o seu corpo que você usou e não faz isso. Aí a gente fala que esse filho é uma pessoa que tem muito pouca vontade de colaborar. Veja, é má vontade de colaborar, não é? Então, a má vontade seria, então, a ausência da vontade de realmente colaborar. Mas nós temos que pensar na vontade no sentido da maldade também. Porque tem pessoas que têm desejos de mal, desejo da maldade. Por exemplo, quem se sente ferido profundamente e alimenta o sentimento de vingança, veja bem, o sentimento da vingança, é aquilo que já citamos antes. A gente tem o pensamento e sentimento para depois a gente chegar na ação. Então, se o indivíduo tem o desejo de vingança, e ele, então, vai acionar essa vontade, ele pode ter uma boa vontade de vingar-se. Olha como que é complicado esse conceito. Nós podemos acionar uma vontade para executar uma atitude má. E quando Jesus, inclusive Deus, quando ele nos criou perfeitos, né? Ele nos criou com o talento para o bem, para nos dirigirmos à perfeição. Então, quando a gente pratica o mal, a gente pode acionar a vontade em nós. Porém, não é a boa vontade no meu conceito, tá? Porque se você for ler no dicionário, o dicionário diz exatamente o contrário, né? Então, acho que a gente precisa esmiuçar melhor esses conceitos e parar para refletir o que ele está produzindo. Então, uma boa vontade vai produzir bons resultados, vai produzir crescimento, vai produzir resultados positivos, vai nos levar ao caminho da perfeição. má vontade, ou é a ausência da vontade, ou é ou nos leva para o buraco, né? Nos conduz ao Sim. mau caminho. Acho Pois que eu é, a consegui vontade nesse. sintetizar o Sim, nesse pensamento. caso, você coloca a sua definição, deixa claro, a vontade se assemelha à mediunidade. A vontade é neutra. A vontade é uma força. Então, ela te Isso. impulsiona. Se ela é uma boa vontade, é uma força que te impulsiona a realização boa, boas realizações, para você e para a coletividade. A má vontade, muitas vezes, também te impulsiona, mas para realizar coisas que não são positivas. Então, ou realizar de maneira que não é positiva. Por isso, eu vou passar para o Mourão, mas eu vou ler aqui um trecho que eu pesquisei no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco ainda da Bíblia, nos primeiros livros da Bíblia. Então, você tem lá, no capítulo 15, versículos de 10 a 11, diz o seguinte: quando lhe deres algo, isso é quando alguém estiver doando alguma coisa, não des com má vontade. Pois, em resposta a este gesto, Yahvé, que é Deus, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Então, o que que ele está aconselhando a fazer? Está aconselhando a dar, a ajudar o que não tem, ao pobre, ao desassistido, mas ele está orientando a como fazê-lo, fazer com boa vontade. Porque nem a doação vale se for com má vontade. Porque Deus vai responder o teu gesto, ele diz. Então, se o teu gesto for de boa vontade, a resposta de Deus também vai ser uma resposta positiva. Mas se teu gesto for um gesto de má vontade, às vezes a pessoa, a gente define a caridade como tudo aquilo que aproxima, não aquilo que afasta. Às vezes a pessoa dá um dinheiro para o outro que é para ele não se aproximar. Você não quer ouvir, você não quer contar história, você não quer nada. Então, você só estende a mão, vai embora, nem olha para mim. Então, isso é dar de fato e de má vontade. Você não dá porque olha naquele ser e entende que há uma necessidade ali, você quer doar por ele. Não. A má vontade faz com que você doe por você. Eu vou doar, mas por mim, não por ele. Eu vou doar para mim, ou me sentir melhor, ou me livrar dele, me livrar de um problema. Então, é interessante essa colocação de Deuteronômio, né? Que fala que, da mesma maneira como você dá, com boa ou com má vontade, você recebe de volta isso de Deus. E aí eu me lembro de uma passagem de Paulo também, eu acho que na carta aos Romanos, eu não tenho certeza, aos Colossenses, eu acho, que ele fala: e tudo quanto fizerdes, fazei-o como se ao Senhor o fizesse. Isso é interessantíssimo, né? Como que você trabalha? A gente está falando de trabalho, de boa vontade, de movimento. Então, como você trabalharia? Se você tivesse um chefe rigoroso, você já trabalha direitinho, né? Não vou fazer direitinho aqui, porque. Agora você imagina fazer um trabalho para Deus. Como você faz, não é, Francisco? A interpretação mais assim, numa leitura atualizada pelo Espiritismo, isso vale, porque nós sabemos, né, de acordo com a doutrina espírita, que nós podemos enganar os homens com a nossa aparência, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, mas nós não enganamos os espíritos. Os espíritos estão conosco, nos assistem, nos veem, eles leem os nossos pensamentos, eles sabem das nossas intenções. Então, fazendo essa conexão com Deuteronômio, com essa carta de Paulo, que nos dá uma dica, uma espécie de um manual de como que a gente tem que agir de acordo com a nossa consciência, com o nosso coração, e a doutrina espírita explica por quê? Porque nós vamos estar conectados com aqueles mesmos irmãos sintonizados no bem ou não sintonizados no bem. De nada vai adiantar a nossa ação exterior se nós não estivermos conectados pelo coração com uma determinada causa. E é o nosso coração que conecta onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro, Jesus já dizia. Então, assim, se a gente faz, e tem a ver com má vontade, com boa vontade, tem a ver com bons olhos ou maus olhos, como vocês queiram interpretar. Se nós estamos agindo, né, numa psicosfera, numa energia que nos conecta a algo bom, algo que realmente, como você colocou, Wilson, pensando no outro, pensando em nós, inclusive sem causar nenhum escândalo, sem precisar que os outros fiquem sabendo, né? Se souber, tudo bem, se não souber, tudo bem, mas o que interessa não é isso, o que interessa é como é que é a nossa conexão. Aí o que acontece? Nós nos conectamos com essa espiritualidade. A espiritualidade vê, ela assiste, ela sente. E ela vai nos auxiliar ou vai nos prejudicar. Dependendo da nossa escolha, da nossa vontade, da nossa decisão. Não é responsabilidade dos outros, nem da espiritualidade, é nossa. A doutrina espírita nos chama a essa responsabilidade. Espero que tenha sido um pouco mais esclarecedor, complementando essa interpretação à luz da doutrina espírita. Sem dúvida, Francisco. E quando a gente fala nessa boa vontade, é em tudo que a gente realiza. A gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos a afirmação tudo é espírito, ou espírito é tudo. Em algum momento, isso aparece. E isso tem muita importância. Espírito é tudo. Então, veja, espírito é tudo. Você pode pegar em qualquer sentido. Espírito como a parte inteligente da criação. Tudo é inteligência. A inteligência de Deus está aí, até numa pedra. Existe inteligência que faz com que aquele mineral se agregue de determinada maneira e contribua com determinadas substâncias dentro do cosmos. Até uma pedra tem inteligência. Então, tudo é espírito. Nós que temos um espírito inteligente, que somos a parte inteligente da criação, quando agimos com esse espírito que você colocou, com o coração, aqui eu vou colocar o espírito no lugar do coração, quando agimos com o espírito, nós agimos no tudo. Então não adianta, por exemplo, eu tenho que fazer caminhada, vou trazer de novo o exemplo da caminhada, tenho que fazer caminhada para poder emagrecer. Mas aí eu vou fazer caminhada e falo, ai, detesto fazer caminhada, o que, que eu estou fazendo aqui? Ai, que coisa horrorosa. Ai, estou aqui porque eu sou obrigado. Melhor nem ir. Melhor não fazer, porque aquilo não tem efeito nenhum. É perigoso ser um efeito negativo ainda, se torcer a perna e voltar machucado para casa. Uma mulher que não gosta de cozinhar, um homem que não gosta de cozinhar, vai cozinhar com aquela má vontade. Aquela comida não vai nem fazer bem. Né? Vai fazer mal. Então, a ideia é quando você coloca essa boa vontade como força motriz, né, nas suas decisões, você transforma a tua vida de verdade. Né? Então, a gente viu, mas qual a dificuldade de colocar isso em ação? Porque, gente, agora são 19h52. Eu quero tentar, passou rápido o tempo, né? São uma hora de programa, a gente tem 8 minutos só. Passa rápido o tempo, né? A gente nem esquenta, o assunto já está acabando, nem esquenta. Tem tanta coisa para falar, tanta coisa. É verdade. Eu estou me contendo aqui, mas tudo bem. Pois é. E aí a gente vai tentar entender agora, né, o porquê dessa dificuldade da gente se transformar. A gente viu aí que é falta de conhecimento próprio. Né? A Maria Antônia falou, segundo, que isso foi o que o Francisco falou, agora a Maria Antônia falou sobre a nossa relação com Deus. E eu queria fazer uma proposta, né, de abordagem para vocês. Será que não, muitas vezes, não é confortável permanecer onde estamos? Será que a gente não se acostuma até com aquilo que não é tão bom? Será que mudar não requer mais esforço do que deixar tudo como está? Será que o conhecido, mesmo que não seja tão bom, não é mais atraente do que o esforço para a mudança? A gente sabe que, do ponto de vista neurológico, né, a neurociência diz que o nosso cérebro opera sempre com o objetivo de esforço mínimo. Né, entendemos o viés de confirmação, como funciona, a gente sempre tenta achar no mundo aquilo que nós acreditamos, porque é mais fácil do que a gente ter que pensar e nos transformar. Então, será que não está cômodo demais para a gente ficar como está? E será que momentos como esse que a gente está vivendo não tem essa finalidade de tirar a gente dessa zona de conforto? Maria Antônia. Sim, tanto é que a gente está aí vendo quantas mudanças positivas ocorreram com a chegada da pandemia, né? Porque diante das situações que nós nos encontramos, e que nos proporciona, quando a gente conhece uma situação, nós realmente dominamos, nós conhecemos. E diante da situação nova, do desconhecido, nós sempre relutamos para mudar. Porque é um processo natural nosso, é o medo, muitas vezes até o medo do crescimento. E também a falta de consciência da importância do nosso crescimento, porque crescer, evoluir, é um dever nosso diante de Deus, que nos criou com todo o potencial, com todo o talento, mas na condição de ser co-criadores, de desenvolver nossa inteligência. E muitas vezes nos é muito mais cômodo não ter que pensar, não ter que se desgastar. É, fica muito mais prazeroso não sair do lugar do que empreender. Você falou, empreender um grande esforço para a mudança. E normalmente é isso mesmo que acontece. A gente, por isso que tem que ter muita força de vontade, é o termo que a gente usa, é muita força de vontade para a mudança. Ter disciplina. Muita consciência. E aí a doutrina vem nos mostrar a nossa responsabilidade diante da nossa encarnação. E, naturalmente, quando somos responsáveis, nós vamos ter que desenvolver uma série de virtudes, inclusive a disciplina, né, Francisco? Pois é. Veja que é tão gostoso dormir 5h30 da manhã, gente. Tem que ter disciplina mesmo para poder acordar cedo para fazer a caminhada. Sabe, eu estou fixado nessa história da caminhada, vocês já notaram, né? Eu estou trazendo sempre esse Ultimamente, eu estou caminhando todos os dias 1h30. Muito bom. Francisco. A meta Francisco, é todos os dias. Aí falho um, fica 6, tá vendo? Ficam 6. Já. É. Mas deixa eu comentar isso. Posso comentar? Sim, eu vou passar o seu comentário, mas eu quero que você responda uma última pergunta também. Você pode complementar até o seu comentário, mas eu já passo a pergunta porque o horário está avançando. Faltam 3 minutos. Mas eu quero que você diga também, além do seu complemento, eu quero que você me diga por que é tão comum e a gente ouve tanto que tantas coisas que nós não fazemos são culpa de outras pessoas. Né? A gente atribui muitas vezes o que fazemos e o que não fazemos à conta do outro. Por exemplo, eu não vou caminhar porque ninguém vai comigo. Eu sozinho, eu chamo para ir, não vai, eu acabo não indo. Então, novamente o mesmo exemplo, mas existem vários exemplos. Né? A pessoa não estuda porque o outro não ajudou, não deu suporte, enfim. Será que muitas coisas que a gente faz na vida, que a gente atribui ao outro, por que a gente faz isso? O outro realmente tem responsabilidade sobre isso? Não, eu acho que remonta a tudo que nós conversamos anteriormente. Eu vou resumir. É falta de se conhecer. Na medida em que você se conhece, você vai ver que não tem nada a ver a questão do outro. Não tem nada a ver a questão da circunstância. A vontade está em você, independentemente das dificuldades. E aqui nós podemos encontrar tantos exemplos de irmãos nossos que têm tantas dificuldades e limitações infinitamente maiores do que as nossas, e nós reclamamos. Então, não pode ser. De novo, a gente tem que usar a inteligência, tem que usar a lógica para entender que não pode ser o externo que está nos limitando. O que nos está nos limitando é o interno, é a nossa vontade, e para que possamos desenvolver isso, precisamos nos conhecer mais. Mas eu queria complementar o que a Maria Antônia estava falando, né, no que se refere a essa questão do por que é tão difícil a gente sair, né, da inércia, por que é tão difícil a gente não aceitar mais a zona de conforto. É uma questão natural mesmo, como a Maria Antônia falou, e logicamente os estímulos e os sinais externos que são proporcionados a nós são justamente as molas propulsoras que devem nos auxiliar para essa movimentação. Durante a tarde, quando eu divulguei o link do nosso programa para alguns amigos, eu recebi um vídeo, né, ou um link para um vídeo de um amigo muito querido. E esse amigo viu o tema do programa de hoje e ele me mandou um vídeo de uma socióloga chamada Christine Carter. Vai ter um vídeo na internet, no TED Talks, em que ela fala assim, como é que nós podemos, diante dessa situação, desenvolver um novo hábito? E ela, num relato de 10 minutos, ela diz assim, sabe qual é o problema? Sabe por que, que a gente ainda tem dificuldade em não avançar? É porque nós criamos metas extraordinárias, nós queremos ser excelentes em tudo. Então, por exemplo, quando a gente estabelece perder peso, a gente quer uma super de uma métrica, super de um protocolo, e aí a gente não segue. E aí, qual que é a dica que ela dá? Faça qualquer coisa que você, mesmo sem vontade, você faça em pelo menos um minuto. Só um minuto. Um minuto. Ah, é horrível. Tá, é um minuto só. Não vai adiantar nada? Mentira. Um minuto é melhor do que nada. Essa é a técnica que essa socióloga fala. E é nesse processo, né? Vamos caminhar um minuto? Vamos meditar um minuto? Vamos fazer qualquer coisa por um minuto? Vamos orar por um minuto? Desde que a gente faça do começo. Pode, aí a gente fala assim, não, mas é aquilo que a gente falou no começo do programa. É muito pouco, eu não sou capaz. Imagina, é uma contribuição. Não interessa. É a partir dessa vontade pequena, numa meta atingível, que nós vamos, aos poucos, irmos nos transformando. Então, que fique essa dica. Né, que a gente possa adquirir disciplina em coisas pequenas, que a gente não almeje grandes transformações, que a gente siga o passo da nossa natureza todos os dias, com confiança, com fé, e que dessa maneira nós conseguiremos aí ir avançando de uma maneira real, não de uma maneira assim, vou fazer tal coisa e não faço. Paulo fala, tudo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O apóstolo Paulo já falava isso. Então, assim, como é que a gente sai dessa? Vigiando nossos desejos, vigiando nossa vontade, vigiando nossas ações e nos disciplinando. Não tem mágica. Wilson, Maria Antônia, o esforço está dentro de nós. E Jesus os abençoe. Muito bem, muito bem. E eu, assim, para finalizar também o comentário do Francisco, é importante pontuar, seria uma questão que a gente ia tratar com mais tempo. Mas é importante a gente pontuar no final aqui agora que a ação suplanta a vontade. A ação suplanta a vontade. Então, muitas vezes, se não há aquela boa vontade que te impulsiona, você pode decidir mesmo sem aquela boa vontade. E é isso que gera hábitos. Porque a vontade tem a ver com certas coisas que você já está habituado a fazer. Cria então, rotina, cria o hábito. Isso, e vem a ver em seguida. É uma sequência. Aí, a decisão de fazer, muitas vezes, sem a vontade. Então, inicialmente, passou pela tua cabeça, levanta e faça. Não espere ter aquela vontade para fazer, porque às vezes ela não vai vir. Então, você vai esperar a vontade sempre e não vai conseguir realizar nunca aquilo que você precisa. Maria Antônia, eu quero só que você responda o nosso amigo José Renato Melari. Ele falou aqui se essa realidade que a gente está passando seria o maior desafio de reforma íntima do ser humano. Ele faz uma pergunta. Um abraço para ele. Meu amigo, um abraço para ele. José Renato Melari, um abraço. O que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia seria, para o ser humano, o seu maior desafio? A reforma íntima, dentro desse contexto, seria o maior desafio para nós? Isto é, o problema dessa pandemia é falta de imunidade ou falta de humanidade? Eu acho que são vários aspectos, mas, de fato, a atual pandemia ela não é o maior dos desafios. Os desafios vão surgindo na nossa vida e vão se tornando maiores à medida que nós os tornamos mais conhecedores, mais inteligentes e não usamos de forma adequada aquilo que nós conquistamos. Então, aí nós sofremos as consequências. Então, para a nossa atualidade, concordo com ele que está sendo um grande desafio, talvez o maior mesmo, que nos apareceu nesse período da nossa encarnação. No entanto, nós encontraremos outros como já tivemos grandes desafios no passado, né? Tivemos guerras, tivemos outras pandemias e teremos outras experiências de desafios futuros que a gente não imagina. Então, para o momento, esse é um grande desafio e talvez seja o maior entre todos os que já vivemos a nossa existência carnal na presente encarnação, naturalmente. Eu Sem não dúvida sei se alguma. atendeu a resposta, mas eu acredito desta forma. Sem dúvida, porque diante de tudo que a gente está vendo, né, o desafio de se transformar intimamente pelo que você vê, abandonar algumas crenças, por exemplo, posicionar a vida acima de todos os outros valores, a solidariedade acima de interesses próprios, né, o outro em detrimento do seu próprio prejuízo, muitas vezes. Então, decisões como essas, momentos como esse, promovem, né, a oportunidade, oportunizam, né, você se transformar. Então, é diante dessa situação que você pode se posicionar, né, que se separam, né, as ovelhas, os cordeiros dos bodes, né, como diz no, no, na, na Bíblia, no Evangelho. Então, é um momento específico, mas lembrando que Jesus, o bom pastor, não perderá nenhuma de suas ovelhas. Não nos preocupemos com isso, somos espíritos imortais, né? Teremos, como o Francisco pontuou e a Maria Antônia, essa oportunidade e outras oportunidades. Só que essa oportunidade é única. Cada existência é única. E nós que estamos aqui diante desses acontecimentos, temos a oportunidade de nos posicionarmos adequadamente e de servirmos, sobretudo, como exemplo para aqueles que nos observam. Lembrando que, como Francisco disse, que nós não enganamos os espíritos estão nos observando, né? Espíritos em diversas condições, e a nossa postura é o que pode auxiliá-los nesse momento tão difícil. Imagina tantas pessoas desencarnando, como está a psicosfera do nosso planeta. É um momento realmente de muito trabalho, em que aqueles que já têm alguma luz são chamados, são conclamados a compartilhar essa luz com todos os outros. Isso é mais do que necessário. Muito bem. Espero que nós tenhamos respondido. Quero agradecer a todos os amigos que passaram por aqui, que deixaram seus comentários. Eu pedi a semana passada para vocês passarem e marcarem ali a cidade de onde vocês estão falando. Eu vi aqui São Pedro, apareceu amigos de São Pedro, vários amigos de São Pedro e amigas de São Pedro. Eu percebi aqui também que nós temos uma amiga lá de Curitiba, que comentou aqui também. E vários outros aqui de Piracicaba, da região, que nós conhecemos. Nossa gratidão a cada um de vocês, muito obrigado. Nós tínhamos muito mais assunto para tratar aqui, mas a cada programa, vocês que nos acompanham, a gente vai se aprofundando um pouco mais sobre o entendimento da sociedade, nosso, da nossa conduta, sempre com base nos ensinamentos dos espíritos, né? Segundo a codificação de Allan Kardec. Quero deixar aqui meu desejo de uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Você que pode, fique em casa. Você que pode, use máscara, né? Se proteja. Nós estamos aí diante já do início de um quadro de vacinação. Eu tenho certeza que nos próximos meses a gente vai superar esse momento tão difícil, né? A gente, diante de tanto esforço, com desejo de abraçar aqueles a quem amamos, logo mais a gente vai estar junto novamente. Vamos ter força mais um pouquinho para que a gente não perca todo o nosso empenho, né? Como dizem, para que a gente não morra na praia. Quero lembrar a todos da promoção A Vida no Mundo Espiritual. Se você ainda não se cadastrou, está na tela aí, mande uma mensagem para o número que está passando na tela aí. E você, a mensagem pode ter qualquer texto, tá? Eu quero participar da promoção. Olá, boa noite. É o 988778022. Você vai entrar num cadastro e vai participar do sorteio da coleção completa com as 13 obras da série A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz e de Chico Xavier. Os 13 livros, aquela coleção que começa com O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Sexo e Destino, e A Vida Continua, enfim, são 13 livros, né? Mande o seu cadastro e concorra. O sorteio vai ser no mês de junho, no dia 26, eu acho que é dia 26. Deixa eu conferir aqui, março, junho vai ser no dia 23 de junho, na quarta-feira, aqui durante o programa Visão Espírita. Se você já se cadastrou, não precisa cadastrar de novo. E o seu cadastro também vai permitir que nós possamos enviar para vocês sempre notificações dessas atividades, das palestras que a gente faz. Lembrando que a partir da próxima semana começa uma atividade também aqui no nosso canal, que é a transmissão das palestras da AME, da Associação Médico Espírita de Piracicaba, né, com o apoio do pessoal lá da AME, do nosso amigo Sérgio Aguiar também. Então, eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita força, muita coragem, para tomar as decisões certas. Francisco Mourão, eu agradeço também, muito obrigado pelo carinho. Maria Antônia, muito obrigado, que Jesus continue abençoando os seus lares, para que vocês possam continuar conosco, nos ensinando, né, sempre um pouquinho mais, cada oportunidade é uma oportunidade de aprendizado. Passo aqui para as derradeiras reflexões, né, o nosso amigo Francisco Mourão, e depois eu peço para Maria Antônia fazer uma prece de encerramento. Maria Antônia. Wilson, Maria Antônia e aí todos que estão conosco, é minha gratidão mais uma vez, como sempre, né? É um privilégio poder estar aqui entre vocês, para que a gente possa refletir e aprender juntos sobre o Evangelho de Jesus, sobre essas questões tão importantes da nossa vida que podem nos auxiliar a aproveitar melhor a nossa existência, né? Então, muito obrigado. Quem mais ganha com tudo isso somos nós que estamos aqui apresentando o tema, refletindo sobre o tema. É realmente um privilégio que nós possamos, dentro da mensagem do programa dessa semana, temos sabedoria, muita sabedoria, para que possamos decidir, verificar, né, e tomar todas as ações daquilo que nós realmente devemos ser os protagonistas, né? E que saibamos aceitar todas as outras consequências, né? Aceitar com sabedoria, aceitar com fé, né? Todas as outras questões as quais ainda não controlamos. Muito obrigado, um abraço a todos, Jesus os abençoe e até uma outra oportunidade. Também quero agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, né, com as suas vibrações. E então, para encerrarmos, nós elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre. Senhor bom Deus, Jesus, amado Mestre, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nós queremos agradecer infinitamente a bênção de vida que nos concedestes. Agradecer todos os recursos, todos os benefícios que nos foram oferecidos ao longo dessa nossa jornada existencial, através dos ensinos de Jesus e dos seus exemplos, como o de Maria, para que possamos pautar a nossa vida no caminho do bem. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela luz que se derrama em nossos corações cotidianamente. E em particular, nesse momento, elevamos nosso pensamento rogando ao alto, rogando ao Senhor bom Deus e à espiritualidade amiga, o amparo, a assistência a todos os nossos irmãos que se encontram em momentos difíceis diante dessa experiência da pandemia, para que possam mobilizar seus corações na fé, no amor, na esperança e na compreensão da experiência que cada um está vivendo nesse momento. Que a vossa paz, ó Senhor bom Deus, nos envolva, nos abençoe, nos encoraje a seguir sempre em frente a caminho da perfeição. Assim seja. Paz e luz a todos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo.